043 com 162 a bordo, 4 horas e 17 de autonomia, Fernando Galeão. 043, táxi aprovado até o ponto de espera da 10, via parte 1 no KC Índia, ponto de espera Torre 1, 1895, Senegal, 1009. Nova autorizada via parte 1, Índia, no ponto de espera 2895, ou 2043. Boa noite, voo 2043, próximo ponto de esperada 1-0-3. Voo 2043, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 090 graus, 1-2-2. Autorizado a alinhar e decolar 1-0, voo 2043. Controle Salvador, voo em direto Duna, desça para 5.000, ajuste no 009. Duna, 2043, decolou aos 03, chame controle Salvador, 119, 35. É, vai chamar o controle 119-35 0043. Para 6000, ajuste no 001. Para 6000, 01, e vou controle com 2043. O 2043, controle Salvador. Contato radar sob as 100 restrições para o 360 após 2000, girar direita, vai direita, lenda lógica. Direita após 2000, direto, lenda, gol 2043. Pelo 6310, inicia o voo sobre a água, desça sem restrições para 2010. Brazilian Force 7207, reclear to 5000, over. Down America 230. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron, gate 10. Okay, good to tow, gate 10, okay? Clear to gate 10, American 230. Brother, you're going on touch base. Gentileza, Copa Galeão, solicita o 400, por favor. Algumas cópias será coordenado 400, prepare da Iole da Irume. Da Iole da Irume. 1096, voa sobre água, desça para 3000, sem restrições. 3000, sem restrições, voa para transporte passageiro? Quantos passageiros? Sim, será condenado. Gol 2043, chame Recife, frequência 1251, câmbio. 1251, 2043. Chama 6310, está autorizado, aproximação ILS. Colonel 73, pronto, cópia. Colonel 73, galeão autorizado, via P9257 até Mons, nível 400. Decolagem pistola 0, primeira curva à direita, da Eule de Irume. Transponder 5406, controle Salvador 11935. Correto, chame pronto no 973. Brazilian Air Force 7207, number 3 for landing. No restriction until 3,000 feet. You are clear to descend. Over. Brazilian Force 7207, clear to descend without restriction until 3,000 feet. Reduza pela aproximação, efetue cheque para pouso, chame a torre, frequência 11895, Oceano 6310. Reduzindo, chama a torre 1128, Oceano, boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite. Avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 119, ajuste 1009. Pouso autorizado na 7207, this will be radar vectors to intercept localized course and conclude the final of the ILS approach. Red heading 230 descending until 2000 feet. Your limited is the localizer. Brazilian Air Force 7207. Brazilian Force 7207. Turn right, fly heading 230, and descend to 2,000 feet. Bring the vector for final approach, runway 10. Brazilian Air Force 7207, doing intercept localized course. Left heading 140, report established. Over. Brazilian Force 7207, turn left. Fly heading 140, intercept localizer, report established. Gol 1093, está 3 milhas para passagem sobre o marcador externo. Capturou o localizador? Tá, estabilizado. Positivo. Reduza o cheque trem, chame a torre. 11895, cor 1090. Chamar a torre, 1090. To reduce for approach and the perform landing check, over. Look what, 7207, reduce speed for approach. Perform landing check, over. pista dele. Parando 3090. Chegando a 3110, solo 18, livra direita, solo Salvador, 121, pessoal 1. Direita no 211, 6310, vamos ver. Boa. Chanel 6310, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. Marvelous, Brazilian Air Force 7207, now 4.5 miles to pass over the outer, completing approach, and can text the control tower frequency 118.95 for landing instructions. Over. Brazilian Force 7207, contact now. Control Tower, 118.95 for instruction. Thank you, have a good. Thank you, the information is, come back to listen to me. Brazilian Force 7207. Prossiga. Como está aguardando o operador de finger? Tá, não tem operador de finger. Ok, uma temporada aguarde nova autorização, vou coordenar com o infraero. O aeronave da avião que vai ingressar para o B03 e após eu autorizo novamente o 4. Ok. B3-90-3. Approach runway 10, gear down and lock. Brazilian Force 7207, GNA 1009, continue approach, wait for landing clearance. Brazilian Force 7207, continue approach, and wait for landing clearance. 1096, solo 22, livra direita. São Salvador, 121, décima 1. Direito 211, boa noite. Olá. Boa noite, 1096, Libra. São Salvador, 1096. 1096, Alfa chamando da Juliette. Alfa chamando da Juliette, 1096. 1973, o operador de finger já se encontra aí? Estou subindo a escala aqui com uma rapidez danada. Sim, foi coordenado com a infraero já, já está autorizado novamente no 4. Chame para o táxi. 3858, November confere. Autorizado Fortaleza, via 219, Bangu, DCT Abuco, nível 370. Saída Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda. Transponder 5413, controle Salvador 119, decimal 35, aguarde para o cotejamento. Bono 096, Juliette, posição 09. Juliette, posição 09, obrigado. 3858, cotejo. Decola 10 Momo, Froti, esquerda, após. Apesar do 19, Bangu, direto ao Bucu. 4-1-3, adiciona grau 35, controle de contato 2, direito de contato. 3, autorizado, alinhar e decolar pistão 10, vento 080 graus, 129. A linha decola da 4-7-2-0-7, maintain position, holding point, check 3 Delta. 4-7-2-0-7, clear to cross the runway, report when evacuated. 4-7-2-0-7, clear to cross the runway, we'll do, report when evacuated. 1-9-7-3, especulou aos 2-9, chame controle Salvador, 1-9-9-3-5. 0-3-5-9-7-3. Salvador 1973, decolado, boa noite. Voo 1973, controle Salvador, meu cordial. Estou em contato ao radar, passa a altitude de 1.500 pés. Ao passar 2.000 pés, iniciar a curva à direita, voar direto Linda e após Linda Irume. Gol 1973. Após 2.000, direto Linda, Linda Irume, 1973. New Zealand 47207, roger, moon target, P, frequency. Aguarde autorização para Recife. O Caracaju. Jackson 155. 3 horas e 20. Uma pessoa aqui. Vem para o sol. 155, 3 horas e 20. Uma pessoa. 3254. A bordo, altímetro 1010, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no meio decimal, 95 com voo. Fala 973, chame Centro Recife, no 2590, até número 33, decimal 25. 298, sendo identificação, autorizado direto de 4, desça para 3.000 pés, ajuste no 010. O 4298, copia o controle. Temos que estar descendo com as instruções 020 para 3.000, está presente também no 4298. 0090 graus, 1-1 no norte. Já adorei decolar o navio, né? 3-2-5-8. 3858, decolar 240, controle 199, decimal 35. Alô, boa noite, 3258, ainda mal o sortido. 3858, contato razão da decolagem suba nível de voo 370, via saída mal da. Ainda mal, vamos ver. 370, 3258. Salvador, dono zero, vazia, posição 9, sustentação, sem saída prevista, Momo, transição frote, número 2 para cópia. Momo, frote, agora. Zero pronto para cópia. Autorizado Recife, nível 350, via Perdulu 17, saída Uca, transição Caju. Decola da 10, curva esquerda, aciona 5424, chama controle 119, decimal 35. Coteja. Para puxar o acionamento. Alô 96, pronto para cópia? Pronto, alô 96. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Perdulu 119. Saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 54 no 6, chama controle 119, decimal 35, coteja. Cotejamento com a Edson para prospeccionamento. Para o táxi. Para Keller 6313, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, via chegada a ponte, ajuste na 010. 4 mil via ponte, com 1010, 6313. Poderia levar a ponte, Keller? Usado bom, fechando a 6313. Ponte 313. E o 4298, desça para 2 mil pés, ajuste na 010, está autorizado a chamar do procedimento de LSC, já ponte estabilizado. 2 mil pés, 0010, reporte estabilizado, azul 42 da Vesta. Good evening, Blue 2782. Blue 2782, Skog Island, descend Euro to the center. Not yet. Are you able to stop the descent now and increase your speed to 240 knots? During the descent now, we can maintain 240. We'll fly heading to ETAP intersection, descend to flight level 050. And maintain the speed 240 knots, your number 3 to approach. Traffic number 2 is estimating to land more 7 minutes. Final descend and to 050, direct to Itapia Zoo 278, maintaining 240 knots. Final descend, bom voo. Completa final do procedimento de elasticação de torre na noite do final 95. Boa noite, 95, obrigado, seja. Pedro Salvador, boa noite, azul 4298, estabilizado o procedimento de elasticação. Azul 4298, avistado, que legal, no 0 autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, no 09. Autorizado o pouso, pista no zero, com ajuste no 010, azul 4298. 105, acione identificação da tua descida para nível de voo 170, reduza a velocidade para 250 nós, você sai como número 4 na aproximação. 3305, a forma que a sua transmissão só entra é cortada. 305, livre descida para nível de voo 140. Chanel 6310, faz a passagem da aeronave na curta, autorizado alinhar e manter pistão 0. Ok, Chanel 4298 no solo 53, libera a direita, solo 121, décima 1. 121, obrigado. Claro. Para 2000, sem restrições, o 63, você pode fazer a figura? 3 autorizado, aguarde o último retorno para interceptar o localizador. Zona 3 autorizada, prede Duna. Aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Tente para o segundo, aguardando o vetor, em 3782, cancelado 16 policiais de altitude, velocidade e impacto, desce para 3.000 pés, ajuste no 010. Descent to 3010-0272782. Pode ser. Low speed restriction to 782. 3305, desce para nível de voo 100. Decola da 10, curva à direita, aciona 5421, chama controle 19, decimal 35, coteja. Decola 0 autorizado, atendendo 10, da EOLE da Fótima, decola da 10 com curva à direita, transponda 5431, controle 11935, tá? 10, foi, tudo? 11935. Ah, ok, 1935. Fechamento correto, chama para pushback funcionamento. Chama aí, obrigado. Taxi via Juliette, portão 1. Juliette, portão carona, do 4-2, abre. Oceania 6310, decolador 55, controle 119, decimal 35. 1935, 6390. Controle, boa noite, Oceania 6310. Oceania 6310, achando o código transponder 5434, aguardando contato radar, suba para nível de voo 350. A presença é autorizada para direto Jama para Jama Aracaju. Muito grato na proa de Jama, ascensão 350 e transponder 5434. Linha 310, agora pelo contato radar, está a 3 milhas, é o Chico VR de Salvador.